Com língua gostoso ler e escrever, que bom é ser professor. Trazer a luz pro escuro, um futuro seguro pra quem sabe ler. Ler e escrever com muito prazer. A diversidade textual na alfabetização de jovens e adultos. Olá, professor! Você já reparou por onde se anda neste Brasil? O povo tá sempre ouvindo música. Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. Em casa, no carro, no bar, na feira, no alto-falante da praça, no radinho, na pilha, colado ao ouvido, não importa o lugar. A música está sempre ali, marcando a nossa memória e muitos momentos da vida. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. A música é um desses textos que nos promove, diverte e nos faz pensar. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Por fazer parte da vida dos alunos, a música pode contribuir para alfabetizar jovens e adultos. Perdeu o patamar, quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cinza, gente e lágrima. Música e poesia andam juntas. É verdade, a produção de uma letra de uma música é diferente da de um poema. A diferença está na intenção do autor. O poema é escrito em versos para ser lido, e por isso tem o seu ritmo marcado pelas palavras. Já na letra de música, palavra e melodia se completam. Em alguns casos, uma está tão integrada à outra que a separação compromete tanto o ritmo da letra quanto o sentido poético da música. Assim como as letras das músicas, o poema também tem uma musicalidade. Desta forma, é possível musicar um poema e declamar uma letra de música. Quer um exemplo? O Soneto do Corifeu, de Vinícius de Moraes. Aqui você ouve primeiro o poema interpretado pela atriz Odete Laré. Depois, Toquinho o transforma em música. São mais os perigos desta vida para quem tem paixão. Principalmente quando uma lua surge de repente e se deixa no céu, como esquecida. E se ao luar que atua desvairado vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso cuidado. São demais os perigos dessa vida para quem tem paixão, principalmente quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida. Há um repertório enorme de músicas brasileiras cujas letras lê poemas da mais alta qualidade literária. Há também poemas que receberam músicas belíssimas. Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Luiz Gonzaga são alguns exemplos de poetas e músicos que fizeram bem isso. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. e quero me dedicar a criar traduções de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Como disse Caetano Veloso certa vez, a variedade e riqueza de sons produzidos pelos artistas brasileiros revelam um país harmonioso. A música popular brasileira é a arma da afirmação da língua portuguesa no mundo. E deixam de Portugal morrerem a língua. Minha pátria é minha língua, fala manglaê! Mas como será que o compositor tira versos da imaginação para criar as letras das músicas? Entenda o processo de criação musical com o compositor piauiense Clodomir Ferreira, autor de uma música muito conhecida, Revelação. Um dia vestido de saudade viva faz ressuscitar. Então a primeira é que você exige muito mais de imaginação da pessoa do que nos outros textos. O texto quer que você saiba o que, que ele está falando. No texto da letra de música, eu acho que você quer que a pessoa imagine coisas. Então você tem que estimular a imaginação da pessoa mais do que o pensamento dela. É a imaginação, o sentimento, é a área da música, né? Da letra de música. E a outra coisa é que é um texto que é um dos poucos textos que é feito para ser repetido. Ele é curto, ele tem ritmo e ele suporta ser repetido quantas vezes quiser. Ele não cansa. Ele não tem compromisso nem com a verdade absoluta, nem com descrever um fato. Você às vezes faz uma letra de mão que depois você vai analisar, você nem lembra mais por que descobriu aquelas palavras. Por que motivo isso acontece? Bom, primeiro porque a música tem rima. E às vezes a palavra vem e fala que a rima isso, que a... Olha, professor, trabalhar a poesia musical pode ser um projeto bastante interessante numa turma de alfabetização de jovens e adultos. Mas é preciso construir atividades que façam sentido para o grupo, que despertem a sensibilidade e permitam um novo olhar sobre músicas conhecidas. Cantar, ler as letras das músicas, identificar palavras, discutir os significados, modificar, ampliar letras e melodias, dar um novo ritmo, musicar poemas conhecidos. As possibilidades são inúmeras. Além disso, as atividades de leitura e escrita a partir de músicas podem também ampliar o universo cultural dos alunos, trazendo o novo. O que você está ouvindo está num CD Aprendendo e Printando, gravado pela professora Jamila Alves, da Universidade Estadual do Ceará, com a ajuda dos alfabetizadores dos municípios de Caucaia e Pacatuba, no Ceará. A canção é assunto sobre o qual vamos conversar hoje. Uma forma de musicar o que foi escrito, seja um poema, um conto, uma prosa. Em sala de aula, a música estimula alunos e professores a soltarem a imaginação. Nesse disco, a professora Jamila cantou músicas conhecidas e da época dos nossos avós e bisavós. São canções de letras simples, com rimas, versos e poesia. A música ela é um instrumento que permite ao aluno que ele possa se integrar, se soltar. Na realidade, a alegria em sala de aula. A gente tem visto alunos adultos de 70 anos que dançam, que cantam, que começam a vivenciar realmente esse sentido de alegria, de estar vivo, de recomeço, que muitas vezes para ele a sala de aula é um recomeço. Em sala de aula, a primeira coisa a fazer é pôr música para tocar e convidar os alunos a cantar e dançar. Depois, a conversa pode se voltar para a apreciação. Perguntar a eles o que entenderam da canção e se gostaram da melodia. As críticas e opiniões vão aparecendo, o que é muito importante em qualquer processo educativo. O despertar da imaginação e da sensibilidade pode fazer com que os alunos também queiram escrever suas próprias composições. Sem dúvida alguma, esse é o pontapé inicial, porque até a questão do texto, o texto coletivo, né, que a gente fala muito e faz muito em sala de aula, que a partir da música, os alunos vão criando seu próprio texto. E vivenciando a música e criando, e a partir daí, muitas coisas podem acontecer em sala de aula que vão auxiliar o processo da leitura e da escrita. Lá no meu sertão, no caboclê, tem que aprender que é um outro amanhecer. O J é G, o L é L, o S é C, mas o R tem nome de rei. As letras das músicas abrem caminho para ensinar em sistemática, em português e outras áreas do conhecimento. O professor Cândido BC Neto, que também é da Universidade Estadual do Ceará, trabalha com letras de músicas famosas, como o ABC do Sertão, de Carlos Gonzaga e Dantas. No trabalho que ele faz com os alfabetizadores, ele explica que os educadores estão descobrindo nessas letras um texto que tem coisas para ensinar. Quando você anima, quando você mostra uma coisa nova, você além de ter a compreensão, você pai, tantas vezes eu ouvi isso, mas não despertei para esse outro lado. Quantas vezes eu cantei essa melodia, mas não despertei da possibilidade dela ajudar num processo de letramento, de educação, de um povo, né? De alfabetização, do que seja. Depois de ouvir as músicas, os professores trabalham o texto com seus alunos. Na música 17.700, de Luiz Gonzaga e Miguel Lima, por exemplo, os educadores podem trabalhar a matemática, ensinar coisas que os alunos sabem na prática, como pedir o troco de mercado, juntando o que a letra mostra, mais a experiência de cada um. Tal professor usou a música popular brasileira para criar aulas afinadíssimas. O professor Francisco Gossis, coordenador pedagógico do município de Novo Acordo, no Tocantins, tem algumas dicas para você, alfabetizador. Nós usamos o mesmo procedimento, né, do chamado método do Paulo Freire. Ao invés de nós fazermos a pesquisa do universo vocabular, nós fazemos a pesquisa do repertório musical daqueles alfabetizados. E aí nós trabalhamos, passamos a música e começamos a discutir as diferentes significações daquela música para a existência de cada alfabetizando, para cada pessoa, né? A música é oralidade. A música, ela se expressa pela oralidade. Como o alfabetizando, ele já domina muito bem a oralidade, é o mundo que ele consegue ver, ele consegue memorizar todo um texto de qualquer música. Ele escuta uma vez e memoriza. E ele é capaz de trabalhar cada conceito, porque aqueles conceitos, ele já refletiu sobre eles, ele já elaborou já sobre eles, já deu novas interpretações. Quer mais sugestões de atividades de leitura e escrita a partir de canções? Então leia o guia que acompanha esta série de programas. Depois, discuta as propostas com os colegas, o coordenador pedagógico ou municipal. Descubra, professor, que pela música é possível refletir sobre a realidade e criar textos imaginativos. Faça dela um meio para exercitar outras formas de pensamento mais elaboradas e abstratas. Isso é tão importante para quem vive numa sociedade letrada quanto saber ler e escrever textos práticos. Saber ler e escrever